Não me como nessa falência para muitos mortal. Era um exílio, me mataram. Tenho vergonha de Portugal. Tenho vergonha de Portugal. Tenho vergonha de Portugal. Tenho vergonha de Portugal. Tenho vergonha de Portugal. No.